António Borges. Dan Tibério. Leanne Cruz. Cláudia Caramelo. De jeito na pista. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Tradição do ar, é. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, é. Manda-me um bilhete de poção. Luís Manuel. Legal, eu te peço, por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Clôture des festivités par les trois groupes de tambours, aux bombos. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 1er et le dimanche 2 juillet au parc de Nirol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veille en tous. On compte sur vous. Organisation. Onde é que eu sou feliz? Em Portugal. Onde é que eu estou melhor? Em Portugal. Onde é que o meu sorri é melhor? Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arc-en-Ciel. E dia menos quatro para aquela grande festa no Parque de Língua, na Ferreira de Sobré, Orleans. Para aquela festa dos Santos Populares. Posso estar muito. E hoje o Glanzinho, vamos lá preparar esta festa. Com a sua missão Portugal em Festa e na companhia do seu animador Vítor. Felicidade não tem o mesmo tom. E espero que está tudo bem por aí, onde estiver. E estão prontos para aquela grande festa, como eu disse há um bocado. Vamos lá fazer de casa cheia. Eu não consigo ter o brilho nos olhos. Então hoje muita música, boa disposição. Isto tudo até o meio-dia. Em Portugal, onde é que eu estou melhor? Em Portugal, onde é que eu... Então vamos lá preparar esta grande festa. Já tivemos ocasião a ouvir aquele artista que estará connosco no domingo 2 de julho. Luís Manuel. E seguimos agora com a grande artista que não estará connosco, mas fica sempre uma grande artista, Sandra Helena, feliz em Portugal. Daqui a pouco estamos lá. E depois aquela jovem transmontana, Sobrinha Flávia. Vem comigo, vão lançar. Então vamos lá, com boa música, boa disposição, isto tudo na sua rádio, que seja Rádio Arc-en-Ciel. Ir até cantar, ter tudo igual. E posso até fazer, perto que é longe, mas a felicidade nunca é total. Posso ter meu amor e meus amigos, e mais do que sonhei, onde nasci. Mas seja como for, eu não consigo. Onde é que eu sou feliz? Em Portugal. Onde é que eu estou melhor?

verdade. Meu dia tem perna curta. Um dia chega a verdade. Naquela praça, mas eu nunca pensei de que tinhas nos braços dessa mulher nada. Porque deixei que bailasses com essa morena. Não mandei parar o baile quando ela bailou. Da Jorge aqui nas rádios das antenas da sua rádio, que seja a Rádio Arconciel. E vamos lá, sempre boa música, boa disposição com a Rebeca, já estás com ela? Cada vez que vais sozinho. never left, yeah, I'm back for a second round. Só porque eu beijei, já pensa lá no fundo que é... E outro novo trabalho da Ruth Marlene, dou-me disto tudo. Já quero mostrar ao mundo que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Pra parar, pra parar. Vamos lá com o artista que estará connosco de quando? Domingo, sim, sim, Leão Cruz, celebrar! E vamos beber e celebrar! Ah, ah, ah, ah! Vamos beber e festejar! Mas que olhos

noite cansada demais. Eu não entendo a razão de todo este tempo e de tanto sofrimento que eu passo a chorar. Jura, jura que não me enganaste, jura que não me cobraste, que nada vai mudar entre nós. Jura, jura que fui enganado, que não fui perdoado. Quero ouvir da tua voz. Appelle le 02 38 43 48 00.

outra que é Carla Blondi. Palavras para quê? Não consigo descrever o que sinto. Espero estar tudo bem por aí. Quero estar bem. Neste calorzinho, 22 graus atualmente. O passado não tem de ser. E só boa música, boa disposição. Quero lutar para contigo ficar. Eu vou até ao fim. Para preparar esta grande festa dos Santos Populares, sábado e domingo. Não consigo descrever o que... Vamos encher aqui o parque. Palavras para quê? Quero estar bem mais perto de ti. Somos capazes, não como outras terras, como Puto Combo, como Embrã. Minha vida, quero lutar para contigo ficar. Eu vou até ao fim. Não há rosa sem espinho, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que eu tenho por ti. Não há rosa sem espinho, não há sonhos definidos, só há um sentimento mais puro e sincero que eu tenho por ti. arma, acalma-me a alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, aquele grande artista Tony Careira e mais a primeira dedicatória é dois. Esse é de mon ami Rosy, para todo o pessoal que a conhece, por Manuela, por les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, por les animateurs de Radio Arc-en-Ciel, por todo mundo, quoi. Então vamos lá com Tony Careira, foi ela, foi ela. Bastou eu estar longe para que ela se fosse.

que eu fiz estava improvisada. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. Joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. E tornamos com música mais ritmada, mais movimentada. Fim de semana na festa dos Santos Populares, a partir das 21 horas, vamos fazer o mais grande Madison aqui de Orleans com o nosso DJ Frankie, o nosso animador aqui de todas as manhãs. E vamos lá fazer uma noite branca, muitas prendas a cair, quem vier de branco. Então já sabe, a partir das 21 horas, noite branca com o nosso DJ Franqui. Bom dia, amigos, vai! Oh. E... Bora lá, meninos, venham cá, venham cá, venham cá! Bora, bora, bora, bora! Cortou, mas não há perigo. Vamos lá com dois artistas que estiveram o ano passado com nós na festa dos Santos Populares, fizeram um enorme sucesso. Leo e Leandro, elas pedem com jeitinho, mas não conseguimos resistir. Elas vêm com um jeito teimoso que fala ao coração.

Estar sem ti, deixo tudo pra te amar. 58 minutos. Portugal em festa se acaba por hoje. Pois, Portugal em festa se acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, partidas na Borja, até ao meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa. E a partir das 14 horas até 16 horas, a música da glória está de volta. E amanhã de manhã, a voz de Portugal com o meu amigo Osmir, sempre. Pausa musical com a Silvia. A partir das 18 horas às 20 horas. Sexta-feira, fim de semana à porta com o meu amigo Lourenço. E depois, a partir das 17 horas às 19 horas, descoberto com Manela. E depois, aquele grande fim de semana com os Santos Populares. Sábado e domingo. Vamos fazer casa cheia. Daqui lá, portas bem. Já disse tudo por hoje. Tchau, tchau. E até este fim de semana. Com muito prazer e muito gosto. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Reivindicar direitos. Muitos milhares de famílias com a corda na garganta pela subida das prestações das suas casas, quando os bancos estão a ter lucros brutais.